pela minha parte mesmo, eu sempre tive essa vontade legal de fazer um lance com o Gustavo, porque o jeito dele rimar é muito louco, muito maneiro, tá ligado? Eu gosto do flow dele, tá ligado? Well, you coulda be American, coulda be Jamaican, coulda be down from Japan, you coulda never understand. There's one blood, one blood, one blood. Difference in fighting, try more, raise more. One blood. Jamaican, could I be down from Japan, could I never understand? There's one love, there's one blood, there's one glove. Yes, the first thing in fighting, and more, raise you up. There's one blood. De ozônio é detonada pelo aerosol. Esse som me leva ao velho oeste, duelo sob o sol. Em caso de morte me conserva em formol. No futuro de rollerball, reunião físico e espiritual. Entre o anular e o indicador, meu dedo médio manda um fuck you. Grupo armado antitédio, aqui só tem doutor. Fazedor de fumaça, de música. Amantes das minas de biquíni, o maior de frente única. Understand, there's one love, there's one blood, and in one glove. You gotta choose it. You gotta find your path to choose it. You gotta choose it. You gotta walk the way you chose. Mas cantar aqui na mesma coisa errada. Priorize a prioridade. Priorize a prioridade. Amizade. Priorize a prioridade. Opa, eu vou só querer John. Quando a minha American bicha American down from Japan. Never understand. The American could a bicha American down, down from Japan. Down there from Japan. There's one loop.